131-71, decolada 05, chama o controle 120, décima 8, bom voo. No 208, tá 3171, obrigado. Bom dia. Michael, meu Victor aguarde sobre a cabeceira 17. A Airbus 321 da TAN decolou com perfil conflitante com o seu. Guardando. 3171. 3171, é o controle, está em contato, radar. Bom dia. Boa. Dan 3153, reautorizado para 5 mil. Para 5 mil. Do Nuno, na escuta para 4. Copia o 62 Nuno. Para 6 bilhas e B, aeronave da ATSA, cargo 767. É o número 1, se é o número 2. Excelente, temos o traço com o que quer, e no visual também, muito obrigado. Primeira mira, posse curva direita. Perfil da subida da Euleda, após Ledo direto à posição Bridge. Controle 120.8. Na torre 118.95. Eu transponder 5125. Localizador. CF esquerda 020, limitado pelo localizador. Descida para 2107. Curva direita da Euleda Bridge, controle 1208, controle torre 1895, transponder 5125, confirmar o nível 360. Afirmo, 5125, nível de voo 360, 360, portão número 7, no plano perspectiva, né? Camará 6219. Tá, 3890, na escuta para a cópia. 3890, pronto para a cópia, informação gol. Tá, 17, o Mike Romeu Vitor. Decolagem 17, grava. 8, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva pela esquerda. Perfil subida, Puca, Jampo, Transição, Caju. Controle 120.8, torre 118.95. Acione o código 151 no meio. 600 na descida para 2 mil pés com a bela ilha de Itaparica à frente, no máximo 3 milhas para girar à direita. Opa, gente, cortando o visual de Itaparica, mais 3 milhas para virar à direita. Tá bom. 55, coloca 156. Do campo? De ponto perspectiva, né? Portão 08, é confirmando a transponder 15, 16. 51-16. Papá Michael, meu Victor, decolado de Salvador 09. Prossegue agora no perfil da saída PUC, chamando o controle no 120.8, muito bom voo. Perfil da PUC, 1208, muito grato, Vitor, até a próxima. Salvador, muito bom dia. Papapapá, Mike, Romeu Vitor, transfere. Papapapá, Mike, Romeu Vitor, é o controle, Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sem restrições para 370, Vitor, grato. Confins, autonomia de? Viana Confins, autonomia 5 horas. 5 horas, copiado, táxi direita via Índia. Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Altímetro no 0, no 7, por viagem. Direita ainda, Alfa, ponto espero no 295, torre 17, obrigado, bom trabalho. Autorizado aproximação, ILS, aguarde transferência. CS, autorizado o Galeão, via Upper Zulu 10, decola pista 10, mantenha reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha, posto curva direita, subida da El Leda, após dentro direto do bridge, o nível 360. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95, transponder 5124. Como eu vi, estou cruzando 080, é possível, por gentileza, para o de Aracaju? Aguarde. São 3171, chame Recife, a frequência é 1251. Recife 1251, 3171, bom dia. Bom dia, total 9910, eu agradeço a sua colaboração. Você está agora 5 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 11895, total 9910. TNT 1895, a torre. Muito obrigado, agradecemos muito aí pela ajuda. Até a próxima. Até. Michael Romeu Vitor. Já escuta, Vitor. O senhor tem condições de voar para o Romeu Fox 018? Afirma, amigo. Então vamos partir direto para o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito grato, Vitor. 097. O 5808 da UEP tem condições de agilizar para decolagem, assim que autorizado? Assim é motivo. Ali mantém cabeceira no zero, agilizando manobras, aguardando apenas a autorização de decolagem. Ali mantém agilizando o 5808. Cargo 6570, no solo 13, direito ao livrar, chama o solo 121, decimal 9. Livrada direita, 1219, caso bom dia. Passou o marcador externo, baixada e travada total 9910. O objeto 5808 em livre decolagem, pista no 0, vento 170 graus com 07 nós. Livre decolagem 5808. Total 9910, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, continuamos na aproximação, aguardando pouso, autorização total. Estou 3153, sobre a Bahia de Todos os Santos, estou autorizado a ILS. Obrigado. Bom dia, APSA Cargo 6570 na sua APSA 6570, bom dia. Prossegue o táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, remota 10. Alfa Kilo até remota 10, APSA Cargo 6570. CNM 2 no 1, coordena com a equipe de pátio. A após a passagem do Airbus e da TAM, que finalizou o pushback agora no portão 08 na retaguarda, autorizado a iniciar no 7, que chama ataque após o Airbus. E após, pode iniciar o 629. 99 no 0, livre pouso, pista no 0, vento no 60 graus com 07 nós. Gente, autorizado pouso, total 99 no 0. Objeto 5808, decolado Zuno 6, chama o controle 120, décima 8, bom voo, bom dia e grato pela colaboração. Obrigado, 208, a gente que agradece, 5808. Só corrigindo o transponder do web, 5115, por gentileza. Salvador, bom dia, web 5808. 5808 é o controle Salvador, transponder 5115, viu, capitão? Afirmativo, 5115, 5808. Livrando 2800, senhor. Pode voar a Eleva 5808? O senhor pode trocar o código? Já trocado, 5115. Mike Romeu Vitor, chame Recife. Frequência 1, 2, 6, 8, 5, 1, 2, 5, 45. 2, 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5. Mike Romeu Vitor, grato, até a próxima. Até a próxima. O EB5808 está em contato radar, está autorizado Elefa, pela direita. Elefa, grato, 5808. 1804, autorizado, chama táxi. Esse vai estacionamento, 1804. O Azul 4201, totalmente pronto? Pronto, vai. Coordena com a equipe de pátio após a passagem do Airbus da TAM à retaguarda, inicia no 01, chama táxi. Salve Salvador, muito bom dia, total 9990, livrando a sua escuta. Total 9910, bom dia. Táxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04. Remota 04, total pátio. Confirme o gol 16. 4-2, Recife, o nível é o 390, já aprovado, número 1 no Procop, aguardando. Estabilizado 3153. 3153, cheque 3, chame a torre, frequência 11895. 11895. Tan 3153 na escuta da torre. Bom dia, Tan 3153, passou externo, baixo travado. Tan 3153, altímetro no 0, no 7, tráfego avistado, livre pulso, pista no 0, vento no 5, 0 graus, com 0,612 nós. 7, 3153. Tan 3153, copiou a autorização de pouso? Voo no 642, cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento portão 10. Salvador, bom dia, TAM 3890, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Horas, 40 de autonomia, alterna com fim. 3890. após a passagem do Airbus da companhia Lima, tem cabeceira 10, TAM 3890. Após a passagem da companhia Lima, tem cabeceira 10, 3890. Chegou no 804, deu a vez de 80, autonomia 3 horas e 20 andar na cabeceira. Gol no 804, autorizado táxi. Alfa, reporte no através do 06. Beleza, táxi de Alfa, canal através do 06, vamos observar. Gol no 804, confirmando, vai prosseguir via parte 1, vai seguir o Airbus da Avianca, mantendo através do portão 07 como número 3, ok? Vai seguir o Airbus no ponto de espera, torre 1895, o ajuste no 07. Tá certo, via parte, através 07, 1895, a torre, boa noite, 04. No solo 22, direita, chama solo 21.9. Direita, 21.9, 3.8.9, 3.9.9. Sete. Gente, muito bom dia, tanto em 5.7. Tão 357, informação em curso, é a Golf, aguarde cópia. Golf, da Golf, aguarde cópia. Seria somente a saída, porque... Saída Arbo, transição Alefa, TAM 3597. Arbo, transição Alefa, TAM 3597, tirado. Solo TAM 3153, livrou na Eco. TAM 3153, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte ingresso na Juliette, 3953. Do 4201, para o táxi, POB 64, autonomia 0440, alterna Ribeirão Preto. Confirme alternativa, Azul 4201. Serra Bravo, Romeu, Papá. Ciente, autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 1097. Ciente, autorizado táxi de Índia, da ponte de espera da 10. A torre 1295, a gente 27, obrigado. Salvador, vamos ter 4 mais para seguir, pode estar? Confirme que chamou o sal? Boa noite, 04. 07. Boa noite, 04. Autorizado seguir a Airbus da Avianca como número 3 no ponto de espera. No ponto de espera chamar a torre na frequência 118.95, QNH 1097. Ah, bem, segue o Airbus, número 3, 1895, ponto de espera, número 04. Então, 3153, após a passagem do gol, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Após a passagem da aeronave da Gol, Juliette, para o 83953. TAM 3597, TAM para a cobra? TAM para a cobra, TAM 3597, autorizado Brasília, via Upezulou 97 até Apino, nível autorizado 380, saída Arbo, transição Elefa, pista 10 com primeira curva direita. Acende o transponder 5137, frequência do controle 120.8. Alfa, negado Brasília, 380, Upezulou 97, a nossa saída Arbo, transição Elefa, regulagem 10, boa direita, 137, o transponder, controle 2070, Então, 3597, cortejamento correto, reporte quanto a puxa acionamento, portão 04. Azul 4201 tem livre decolagem pistão 0, vento 170 graus com 0,612 nós. Sideral 9970 possível. Aprovação Teresina. Azul Lima tem cabeceiro no zero. Lima tem no zero, Xené, 612 no zero. Uma voz de cópia. Gol 9715, pronto, cópia? Gol 9715 autorizado a Brasília, via UPA isolou 97 até a Pino, nível autorizado 360, saída Arbo, transição Elefa, fechou 90 com primeira curva direita. Acione transponder 5143, frequência do controle 120, decimal 8. Barbosa. Gol 9705, cortejamento correto, após pronto posicionamento, portão 06. Paulo, muito bom dia, Felipe 5594, frente da Golf. Autorização para Aracaju, nível 130, se possível, sair da conta. O Azul 4201, no decolar 227, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Vai decolar? 00 201, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Está presente, direto Leda, 4201, sobe 36. 514, daqui a 2 minutos ele vai chegar ao seu plano e pagaria a copa do seu, por isso 3 aguarde. Ok, agora, muito obrigado. Paulo, bom dia, Gol 9607, informação Golf. Gol 9607, informação Golf, confere, aguarde cópia. Guarda. Zeral 9770, confirma aí, OBT. 10-1-9970, se puder adiantar com o centro dos planos, já estão prontos. Gente, aguarde, Zeral. Chanel 6129 tem livre decolagem, pistão 0, vento no 60 graus com 07 nós. Livre decolagem, Chanel 6129. Boa noite 04, após a Airbus da Avianca, Lima tem cabeceiro no 0. Após a Airbus, Lima tem 1 no 0, boa noite 04. Jael, Leda Bridge, fecha no 0 com primeira curva direita. A Santa responde 5136, frequência do controle 120, décima 8. 60 aprovado, Guarulhos, Apelo Zulu na 6BHZ, após rota conforme o plano, decola na Dael, Leda Bridge, 5136, o transponder 20.8, controle 607. Bom, no 607, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Portarei, obrigado. Frequência, 3890. 12545. 2545, obrigado. Cinera 6211, decolado aos 30, chama agora o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, hoje Cinera 6211. Na 6211, bom dia, contato radar, voo 360, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, 897, cliente Golf 380, confere. Gol no 897, a formação Golf confere, nível autorizado 360. 360. Correto, Golf, gentileza. Observar, com reposição. Estado? Sempre escrito, solicitado para o, pelo TRIP e sair da conta se possível. Qual é a distância de coordenação com controle? Obrigado. 804, nível de decolagem, pista 10, vento no 70 graus com 0,612 nós. Eu decolagem 10, com 104. Solo voo 1642, posição 10, solicita push back no acionamento. Voo 1642, coordenador equipe de solo, reporte para táxi. Azul 4201, chame Recife 1251. 1251, 4201. Comandante, reportando para táxi. Autorizado, confirmação. Se você viu, reportando para o táxi. Então, 3597, coordeno com a equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado para o tiver funcionamento, reportar para táxi, 3597. Salvador, boa noite, 04, bom dia. 804, bom dia, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 da EL, boa noite, 04. Trip 5514, autorizado Aracaju, nível 130, saída Conde, pista 90 com primeira curva esquerda. Acionando transponder 0260, frequência do controle 120, décima 8. autorizado 130 para Aracaju, saída Conte, decola do 10, curva esquerda, 0260, transponder, 128, controle.